A cueca mais famigerada do momento é a de Omar Abdul-Muttal. Ele não é um símbolo sexual ou um político em fuga com uma graninha extra. O notável por baixo de sua roupa íntima não está relacionado à sua zona erógena ou a dólares ilícitos. O nigeriano carregava uma grande quantidade de explosivos capazes de causar dano considerável a uma aeronave da Northwest Airlines, não fosse sua covardia ou incompetência. Filho de um dos industriais mais prósperos e respeitados da Nigéria, Abdul-Muttal mostra que o ardor fundamentalista não está relacionado ao dinheiro. Omar sempre usufruiu de boa situação financeira, tendo estudado em colégios de qualidade frequentados pela elite africana. Sua crença religiosa radicalizou-se ao longo do tempo e foi no Iêmen que teve contato com a rede Al-Qaeda. O país tem a menor reserva de petróleo da Península Arábica e é também o mais pobre da região. Governado há mais de 30 anos por Ali Abdullah Saleh, é o resultado da fusão do Iêmen do Norte e do Iêmen do Sul, único exemplo de governo socialista no mundo árabe. Tendo passado por uma breve recuperação econômica em 1997, a situação do país voltou a se deteriorar nos últimos anos. O café, segundo maior produto de exportação, é ameaçado pela expansão das plantações de cat e o petróleo está acabando. Falido e corrupto, o Iêmen, terra natal do pai de Osama Bin Laden, tornou-se a nova morada do terrorismo. Aliando pobreza, cumplicidade governamental e localização privilegiada, o país tem produzido uma série de fanáticos suicidas que buscam as 40 virgens montados em seus camelos bomba. Em Washington, Obama não gosta de ver aviões explodindo, mas também não quer ter de esperar 6 horas antes de embarcar, muito menos perder a pose de ganhador de prêmio Nobel. Mais dinheiro para a CIA, mais soldados no Oriente Médio.